Alô, quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é De Ponta Cabeça. Áurea Martins canta o poeta Hermínio Belo de Carvalho. É uma verdadeira pérola. Olha, meu irmão, quanta gente existe aí, espalhada pelo mundo sem saber que o bom da vida ainda é o amor. Isso de existir passa a ter razão. Essa gente aí nunca vai saber da paz que só num grande amor se tem, de poder contar com a presença irmã de uma bem-amada que se quer. Estamos ouvindo Isso É Que É Viver, parceria de Pixinguinha com Hermínio. Faço minhas as palavras de Aldir Blanc ao expressar sua admiração pela Áurea. Diz o poeta Aldir: em qualquer país que preze sua cultura, Áurea Martins seria insensada. No Brasil, terra de indigência e cascatas culturais, Áurea não aparece nas rádios nem na televisão. É incrível como uma artista assim, diamantífera, única, joia da coroa de ouro formada por cantoras como Elisete, Elis, Aracide Almeida, Clementina de Jesus, permaneça em ostracismo cruel. Que perdeu-se pela madrugada. Moacir Luz e Hermínio compuseram Me Diz, Ó Deus. Ó Deus, perdão, se o teu santo nome eu invoquei, mas me desculpa se não foi em vão. Me encurralei numa paixão. Diz ainda Aldir: Áurea Martins é o elo vivo de uma história, de uma legenda cultural nossa, uma legenda áurea. Da minha guarda se desobrigou e me largou ao Deus dará. Senhor, valei, eu me algemei com as minhas próprias mãos e meus pecados um a um paguei, já os purguei, 3.000 punhais em mim cravei. A dupla Moacir Luz e Hermínio também compôs Zoeira. As sete chagas de Cristo, tu podes ficar com elas. De Madalena as lágrimas, deixe que eu cuido delas. A dor de Virgem Maria, a prenda é igual a de Oxum. Não carece tal covardia jogá-la em vala comum. E tudo em nome de um amor que foi prisão ratoeira, que foi lixo, lixeira, enganação traiçoeira. Áurea canta o poeta Hermínio Belo de Carvalho no álbum De Ponta Cabeça. Pressentimento de Elton Medeiros e Hermínio Belo de Carvalho. Ai, ardia do peito, quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer de teu amor? Mas quem disse que eu te esqueço? Hermínio e Dona Ivone Lara. Tristeza rolou dos meus olhos de um jeito que eu não queria e manchou meu coração. Que tamanha covardia, afivelaram meu peito pra eu deixar de te amar. Acinzentaram minha alma, mas não cegaram olhar. De Ponta Cabeça, o disco do dia de hoje. É um lançamento Biscoito Fino, pode ser encontrado nas melhores lojas de disco ou então pelo site da Biscoito. www.biscoitofino.com.br. O disco do dia de hoje é Áurea Martins, de Ponta Cabeça. Até amanhã com mais um disco do dia.